Yeah, mente cria na voz. Sei que Deus tá comigo, Ele nunca me deixa só. Então vamos que vamos. Já passei pelo vale, já senti a dor. Já andei sem rumo, já perdi o amor. Mas Deus me chamou, me trouxe a visão. Transformou minha vida, curou meu coração. Não importa o que eu fiz, Ele me perdoou. Na cruz se entregou, por mim se sacrificou. Hoje eu sou livre, hoje eu sou forte. Ando na fé, minha luz vem do norte. Se o mundo virar as costas, eu sigo. Se a tempestade vier, Deus é abrigo. Não tem nada que me faça desistir. Com Cristo ao meu lado eu vou conseguir. O caminho nem sempre é fácil, mas sigo firme, não ando no raso. O inimigo tenta, mas eu tô blindado. A palavra de Deus é meu escudo fechado. Se caio, me levanto, Ele estende a mão. Me guia na estrada, me dá direção. O passado ficou, o futuro é agora. Com Deus no controle, minha vitória tá na hora. Se o mundo virar as costas, eu sigo. Se a tempestade vier, Deus é. Com Cristo ao meu lado eu vou conseguir. Sei que o caminho nem sempre é fácil, mas sigo firme, não ando no raso. O inimigo tenta, mas eu tô blindado. A palavra de Deus é meu escudo fechado. Se caio, me levanto, Ele estende a mão. Me guia na estrada, me dá direção. O passado ficou, o futuro é agora. Com Deus no controle, minha vitória tá na hora. Com Cristo ao meu lado eu vou conseguir. Então, com Cristo ao meu lado eu vou conseguir. A noite pode ser escura, mas sei que vai passar. Amanhece com a graça de um rei pra iluminar. Se a luta apertar, não vou desanimar. No tempo certo Ele vem pra me abençoar. Yeah, mente cria. Jesus é minha força, minha rocha, meu escudo. Nunca desistir, sempre persistir. É só confiar.